dois, bem bom viver. Andar de mãos dadas na beira da praia, por esse momento eu sempre esperei. Na beira da praia, por esse momento eu sempre espero.